pra matar. Ah, o começo do infinito termina onde Cristo é usado pra calar. Eles não vão calar minha fé.